apaixonado, maltrata o coração. A solidão ficou dentro de mim. Você se foi e me deixou assim, implorando com essa paixão. Aí eu fico todo louco, apaixonado, de saber que tive sempre do meu lado alguém que um dia se importou por mim. Quem dera esse amor ainda fosse meu. Um dia na minha vida se perdeu. Quem dera esse amor ainda fosse meu. Fosse fácil, mas não superei. Perdi o seu amor, mas não superei. Eu não superei. Pensei que fosse fácil, mas não superei. Perdi o seu amor, mas não superei. Que pena. Portal.